mais um dia, calibrei a energia matinal, 50% do bem, outros 50% do mal. Não é de lua, meu astral, meu humor também não flutua. Eu na minha, cê na sua, pra que o nosso dia flua. Bem querer contido num bom dia fraco, sigo ressentido, expansivo e me conter, mó saco. Guarda seu sorriso bem aí dentro do peito. É isso, Mr. Simpatia sem efeito. Bruto pra esconder fragilidade, frágil pra ganhar depois que tem você. Tome hostilidade, sonso pronto pra pegar o butuco do coveiro. Ambição pra ter a cidade, na sequência o mundo inteiro. Brotou naquela casa, toma um chá bendado dela, despachado numas malas, boa noite Cinderela. Deu merda o match, only fan, foi pro porta-mala. 3 minutos, 5 pics, garanhão perdeu uma bala. Rede social, plau, novo coliseu. Povo, relação com a morte, antes ele do que eu. Mil variações de Deus, religioso ateu, fariseu meu. Como tem vários no armário, o mundo é dos espertos, ninguém se acha o otário. Segue coach de investimento e ganha apenas um salário. Enquanto todo mundo dorme, a trupe trabalha. Mais um novo milionário, se o tutorial não der falha. Tirei os cadeados do portão, só vejo verdades na atitude do ladrão. Não confio em ninguém que se declara sendo bem, só gratidão e luz, alguma coisa tem. Você tem. Tirei os cadeados do portão, só vejo verdades na atitude do ladrão. Não confio em ninguém que se declara sendo bem, só gratidão e luz, alguma coisa tem. Fui no repique do atabaque que busquei ancestralidade. Cultivei meu lado mal, mas cultivei com minhas verdades. Vou notório, pródio, agarrado com ódio. Se é dinheiro sujo, não me importo. Livros não matam minha fome, aguçam minhas ânsias. Eu vou gingando com a malandragem, preocupado com as crianças. Tipo rimo sem esperança, mergulhado em minhas insônias. Só peço que não mais volte pra tranca. Quando segue enxergando e quem enxerga finge que é cego. De grama e grama na azul, fudando e formando império. E eu fugi pra me fumar, eu cantei e fiz de voar. Eu tentei me alternar pro futuro poder brindar. Eu fui sozinho no manto de raiva, nesse giro louco tentaram prender minha mente, mas só prendeu meu corpo. Eu fugi pra me fumar, eu cantei e fiz de voar. Eu tentei me alternar pro futuro poder brindar. Sou dividido entre o céu e o inferno, no mundo bandido eu vou tentando me conter pra não ter que ter no tiro. Eu fugi pra me fumar, eu cantei e fiz de voar. Eu tentei me alternar pro futuro poder blindar. Tirei os cadeados do portão, só vejo verdades na atitude do ladrão. Não confio em ninguém que se declara sendo bem, só gratidão e luz, alguma coisa tem. Você tem. Tirei os cadeados do portão, só vejo verdades na atitude.